distintas, gloriosa em poder. Eu falo em justiça, sou o Salvador. Nos braços do amor, a vida vou trazer. Ó Senhor, nosso Pai, teu amor nos faz viver, teus caminhos queremos andar. Nela sempre nos fazer renascer. Olhei e não havia quem ajudasse, mas teu braço forte me trouxe a salvação. Na angústia tu estiveste comigo, teu Espírito Santo, nossa direção. Ó Senhor, nosso Pai, teu amor nos faz viver, teus caminhos salvação. Ó Senhor, nosso Pai, teu amor nos faz viver, teus caminhos queremos andar. Nela sempre nos fazer renascer. Português e worship, acústica, guitarra, piano, setindo os pepinos.